Cláudio Nunes ao vivo, Alex no sax, a Rocha. Te olhei, você me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Até que você apareceu do nada e arrancou minha cachaça com seu beijo de batom. Até que você apareceu do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. Arrocha! E quem me viu, se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia, é. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, e quem diria que o cachaceiro virou homem de família. Até que você apareceu do nada e arrancou minha cachaça com seu beijo de batom. Até que você apareceu do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem, que se visse hoje que o cachaceiro virou homem de família. Cadê vocês, vai? Ao Levaninho, você quer um abraço, meu irmão? E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Sou eu e ela, e quem diria que o cachaceiro virou homem.